A mulher chegou no aeroporto com muitas bagagens. Comprou o bilhete e ficou sabendo que o voo sairia apenas daqui a 2 horas. Ela pensou, o que, que eu vou ficar fazendo nesse tempo? Ah, já sei. Vou até a livraria. Escolheu ali um bom livro. Em seguida, passou numa lojinha de conveniência e comprou um pacote de bolacha. Procurou então um lugar bem sossegado. Sentou-se à cadeira, ajeitou a bagagem e abriu seu livro. E começou a ler. Nisso, chegou um outro homem, um outro passageiro que também estava esperando o voo e sentou-se ao seu lado. E aquele homem, então, de repente, colocou a mão dentro do pacote de bolacha e tirou um biscoito. Ela achou um atrevimento. Como é que pode? Como tem gente cara de pau? Ela ficou indignada. Olhou assim meio de soslaio e o homem estava lendo o jornal e comendo uma bolacha. Ela ficou muito contrariada, colocou a mão dentro do pacote de bolacha, tirou também um biscoito e começou a comer e a folhear o livro. Mas daqui a pouco, mais uma vez, o homem enfia a mão dentro do pacote de bolacha e pega outro biscoito. Mas não é possível, que homem cara de pau! O seu sangue ferveu na hora. Mas ela ficou calada, se controlou para não dizer nada. Colocou a mão também no pacote de bolacha e pegou um biscoito e foi comendo e lendo o livro. Daqui a pouco o homem enfia outra vez a mão dentro do pacote de bolacha, pega mais um biscoito e come. E ela pensa, eu vou me controlar, eu vou contar até 1000 para não agredir esse homem, porque senão vou dar com a bolsa na cara dele. Mas que atrevido! Ela não conseguia nem se concentrar mais na leitura. Porém, fingiu que nada estava acontecendo e também pegou um biscoito e foi comendo. E assim foi. O homem pegando o biscoito e ela também pegando, até que sobrou uma única bolacha. E ela pensou, não vou pegar não, quero ver o que esse atrevido vai fazer. Eu quero ver até onde vai a sua cara de pau. E ela, fingindo que se concentrava na leitura do livro, só estava ali, vigiando o homem pelo cantinho dos olhos. Aí o homem enfiou a mão dentro do pacote de bolacha, pegou o último biscoito, partiu na metade, deixou metade no pacote e comeu a outra metade. A mulher não suportou aquilo. Ela enfiou a mão dentro do pacote de bolacha, pegou a outra metade que faltava, começou a comer, levantou-se com raiva e foi para outro lugar. Foi esperar a hora do embarque, que aconteceu logo. Revoltada com aquele episódio, admirada com a disfarçatez daquele homem, ela sentou-se, apertou o cinto de segurança, a bolsa estava no seu colo. E ela só pensando naquele homem, eu devia ter enfiado a mão na cara dele. Eu não devia ter ficado quieta. Ah, no mínimo, eu devia ter dado um esculacho. Eu devia ter mostrado para aquele homem que uma coisa dessa não se faz. Eu não podia ter ficado quieta. Ela estava revoltada consigo mesma. Aí ela abre a bolsa para pegar um lenço, porque ela estava suando de raiva. E quando ela abre a bolsa para pegar o lenço, lá estava o seu pacote de bolacha inteirinho, intacto, sem ter aberto. Ela não entendeu nada. O que é isso? E a sua cabeça girou. Aí ela compreendeu o que havia acontecido. Em nenhum momento ela tirou o pacote de bolacha da sua bolsa. Quando ela comprou, ela guardou na bolsa e quando ela sentou-se ali, o pacote de bolacha que estava ao lado não era dela, era do homem. Então a situação se inverteu completamente e ela foi ficando envergonhada. Aquele suor de raiva se transformou agora num suor de vergonha. E ela começou a pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz? A raiva que eu passei daquele homem e a errada era eu. Meu Deus, eu achava que aquele homem era atrevido e a atrevida fui eu. Eu achava que aquele homem era egoísta e cara de pau, mas a egoísta e a cara de pau fui eu. E ela foi sentindo tanta vergonha, tanto remorso, mas o que mais doeu mesmo foi que em nenhum momento aquele homem a criticou ou fez cara feia. E o golpe que parecia dilacerar o seu coração era justamente a última bolacha. O homem partiu na metade. Poderia ter comido inteiro, mas foi tão educado e generoso que partiu a última bolacha e deixou a outra metade para ela. Aquela mulher, durante toda a viagem, ela ia pensando naquela lição que havia aprendido: jamais julgar as outras pessoas. E eu quero confirmar isso dentro do Evangelho, uma palavra sábia que o nosso Senhor Jesus falou e que você encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Preste atenção. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O Senhor Jesus falou diversas vezes sobre essa tendência que o ser humano tem de criticar todo mundo, de julgar todo mundo antecipadamente. O Evangelho de João também registra que o Senhor Jesus disse o seguinte, confira comigo, João 7, versículo 24. Jesus disse assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ora, ser humano não é capaz de ver o coração de ninguém. É por isso que o Senhor Jesus nos proibiu de julgar. Porque você só pode ver a aparência, o que está do lado de fora. Você não é capaz de conhecer o interior das pessoas, de ver a bondade, a sinceridade que vai dentro do ser humano. Só Deus é capaz disso. Já que você não consegue ver o interior de ninguém, então não julgue. Porque se você julgar, você será julgado também. O Evangelho nos fala muito a respeito de avareza, fala a respeito do egoísmo humano, mas tem um trecho que o apóstolo Paulo escreveu numa carta para um moço chamado Timóteo, que vale a pena nós também analisarmos. Veja comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Você está vendo? Pela aparência, você pode achar que o mal é bom, mas Deus conhece cada coração. Não julgue ninguém. Para finalizar esta mensagem, eu quero que você veja comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, que além de falar para você não julgar, fala também do princípio da generosidade e da bondade. Acompanhe comigo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A maneira como você agir aqui nesta terra, com relação ao teu próximo, as atitudes que você tomar nesta vida, serão também a medida do julgamento que você será medido pelo céu. Então, quanto mais misericordioso você for, quanto mais generoso você for, quanto mais você soltar as pessoas, quanto menos você julgar, ou melhor, quando você não julgar ninguém, quando você não condenar ninguém, então também você não será condenado. Use este critério na tua vida e você será poderosamente abençoado em nome de Jesus.